NM258, completo o final do procedimento, chame torre 1118-95. Torre 1895, né, 278, boa noite. Boa noite, bom pouso. Torre Salvador, boa noite, Jornal 258, 3 milhas de estado. Tráfego avistado, baixo hidrovão? Ainda não. Reporte checado, pista livre, vento 140 com meia dúzia, guardando o cheque de trem. Machado aprovado, 6258. Pisto no zero, pouso autorizado, vento 1,40 graus, 0612 nós, ajuste 1016. River pouso no 06258. Então, 9165, chame centro Recife, 125-1, alterna, 133-95. Recife, 125-1, 3395, tá, 9165, bom dia, muito obrigado. Bom dia, bom voo. Chanel 6258, solo aos 37. Libera direito, chame o solo Salvador, frequência 1219. Salvador, boa noite, Chanel 6258, livrou. Boa noite, Chanel 6258, táxi autorizado Alfa Juliet, parte 1, posição 05. Alfa Juliet, parte 1, posição 0562.

controle Hotel 9332. Jocinha? Visual no setor Polivadona 2000. Autorizado, direto Duna 2000 pés, repasse estabilizado. Hotel 9332. Controle Salvador, boa noite, Santa 520, passando 200 para o 150, ciente de informação, bravo. Santa 3520, aciona a identificação, desça para o nível 050, voa ITAP. 050 ITAP, 3520. Final visual, tá? 9332. Tá 9332, completa final ILS, chama a torre 198, decimal 95. 295, obrigado, até mais. Boa noite, tá? Bom dia, tá 9332. Capitão 9332, tráfego avistado, cheque trem, pistão 0, pouso autorizado, 130 com 04. Machado está lá, vivo, pouso 10. Plano 9332, no solo 13, táxi à direita, chame o solo 1219. 219, obrigado. Bom dia, plano 9332. Plano 9332, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 2. Alta para o 050, boa sorte. Descendo para o 050, direto Tóquio, tá? 39645. 3520, desça para 2000 pés, ajustando 0 no meia. Autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, 3520. Pode trazer a restrição em etapa, ou 3520? 3520 livre das restrições. Livre 3520. Pode voar a duna, então? Autorizado, reporte estabilizado. Duna. Autorizaria a duna, portanto, 9645? É, 9645 autorizado. Direto duna, grato. Um pequeno desvio à esquerda do 3520. 3520, sente após desvio, boa duna, reporte estabilizado. Falta não, 3520. Estabilizado, LS 3520. 3520, completa para a LS, chama 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 18954. 9645, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5. Autorizado LS X-Ray, pista na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, com 0 no 5, reportará estabilizado na X-Ray, o da 9645. Volta 3520, final, marcha pra lá. Cinco, dois, zero. Tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, ajuste agora 1015, vento 130 graus, 5 nós. Autorizado, pouso 3520. No solo 25 direita via eco, chama o solo 219. 219. Solo tá, 3520, livrou. Tá, 3520, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliet, bate 1 no portão 10, portão 10. Alfa Juliette, parte 1, portão 10. Estabilizado no X-Ray, tá 9645. A 9645 completa final LS, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 9645, a 2 milhas do Índia Serra Visual. ...645, tráfego avistado, bom dia, pouso autorizado, vento 130 graus, 629, ajuste 1015. Livre pouso na 190, tá 9645.